sentado no monte, Jesus começou a contemplar a cidade de Jerusalém, querendo agasalhar, tal qual a galinha agasalha debaixo das asas seus pintainhos. A Jerusalém queria agasalhar. Lágrimas nos seus olhos começaram a lacrimejarem ao ver a cidade de Jerusalém deserta, qual ovelha dispersa distante de Deus, bem longe da paz. Sentado à direita do Pai, Jesus Cristo está, braços abertos querendo te agasalhar, tal qual a galinha agasalha debaixo das asas seus pintainhos. A você hoje mesmo quer agasalhar. O seu fim será triste, tarde demais irá ser.